está com um assunto que muito pouco é se falado no Brasil. Esse assunto é abandono paternal. Hoje existem mais de 5,5 milhões de pessoas no Brasil menores de idade que não têm o nome do pai no registro de cartório. E mesmo assim, muito pouco é dito, muito pouco é feito em relação a isso. Mas a gente está aqui para mudar isso. Essa música é um tapa na cara de todos esses arrombados. Esse som se chama de verdade. Essa música aqui é pra toda essa galera aí arrombada que fica levando o toco no serviço, levando o toco de todo mundo e sai pra rua aí pra bater nos outros, que não tem nada a ver, que é um plano de criança, assim, não sei. Essa música se chama Valentão. Classe 2017 também, é pra todo mundo que acha que no Brasil todo mundo tem as mesmas chances, que a meritocracia funciona. Isso aqui é luta de classes. Eu bota de pressão, rapaz. Bye. Valeu mesmo. A gente tem o costume de chamar sempre ali pra cantar essa música, ela canta demais, né? Muito obrigado, acabou o show, é isso aí. Não, vou tocar uma. Ah, vou tocar o Morrer do Rádio aí pra ir embora então, vai rapidinho, um minuto. Rádio 84? Morrer? Primeira música do Crucifixo Resistente. Partiu?